Eu estou recebendo aqui no estúdio com satisfação ele que é delegado titular do Grupo de Diligências Especiais, o GDE, da Polícia Civil aqui em Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, rádio ouvintes da RCI. Estamos aqui para prestarmos contas do nosso trabalho. E é um retorno aqui à cidade de Foz do Iguaçu, né? Você que estava ali em São Miguel do Iguaçu, me disse até fora do ar que foram 4 anos em São Miguel do Iguaçu. Nem parece que foi tanto tempo assim, né? Desde que saiu aqui de Foz do Iguaçu, enfim, mas foram 4 anos com muitas ações ali em São Miguel do Iguaçu antes desse retorno aqui à cidade de Foz. Exatamente, Guilherme. Nós antes estávamos aqui na delegacia do adolescente, o pessoal deve se recordar. Aí em 2015 nós fomos levados a assumir ali a comarca de São Miguel do Iguaçu, que juntamente com ela nós temos Itaipulândia. Ficamos ali por 4 anos e agora, a pedido do Dr. Rogério Antônio Lopes, ele nos trouxe aqui para cuidar do GDE, que é o Grupo de Diligências Especiais, e estamos aqui para interagir com a população e pedir um voto de confiança da mesma. E como é que foi até o trabalho social desenvolvido ali em São Miguel do Iguaçu? Porque a gente acompanhou até várias vezes, né, em reportagens na imprensa, né, o pessoal indo lá fazendo vídeo e tudo, de algumas ações que foram feitas com os detentos ali em São Miguel do Iguaçu, voltados à questão da ressocialização, né? Exatamente, Guilherme. Olha só, eu, esse que vos fala, penso o seguinte, que é gasto muito dinheiro com o sistema penitenciário nacional, sendo que é falido. E por que que é falido? Porque um sistema que possibilita que 80% dos presos voltem a reincidir, significa que deve ser repensado, remelhorado, até refeito. E lá em São Miguel nós tínhamos um projeto piloto, denominado Projeto Esperança. Nele nós colocávamos os presos da delegacia em atividades do tipo fazer uma horta para servir a APAE, o asilo. Eles também tinham um curso de corte e costura, dentre outras atividades. Pensa o seguinte, Guilherme: o cidadão não tem que ser só isolado da sociedade, ele tem que ser isolado, sim, e também trabalhado mentalmente nesse período que ele está isolado. Do contrário, nada acontece na mente dele, pelo contrário, só a revolta aumenta e ele volta realmente a reincidir no mundo do crime. Portanto, a ressocialização, ela existe no papel, na prática é muito raro. E eu te digo por quê? Porque é difícil, é caro, mas é necessário. Por quê? Porque nós não temos pena de caráter perpétuo no Brasil, nós não temos pena de morte. Portanto, todo preso que se encontra recluso nesse momento, daqui a uns meses, a uns dias, ou no máximo uns anos, ele estará de volta à sociedade. E é melhor que ele esteja melhorado daquilo que de quando ele entrou. A população, não, os dirigentes não param para pensar nisso, mas a verdade é, ficam jogando ali embaixo do tapete as situações como se aquilo dali rapidamente não tivesse volta à sociedade. Por isso até desse índice altíssimo de 80% de acordo com os últimos dados do CNJ. Pois é, a situação aí a gente vê, né, situações de superlotação, de falta de estrutura, enfim. Muitas vezes, né, por exemplo, né, um delegado que estaria administrando aquela delegacia não tem os meios necessários para atuar nessa questão da estrutura em si mesmo, que depende de vários fatores, mas pode aí adotar, por que não, iniciativas como essa, que deu bastante certo ali em São Miguel do Iguaçu, né? Deu a população, eu tive apoio lá, inclusive vai um abraço. Eu sou muito grato à população de São Miguel do Iguaçu, às autoridades lá, tive o apoio do juiz, o doutor Ferdinando, excelente juiz, dos promotores, o doutor Pedro, André, da Prefeitura Municipal, da Associação Comercial, enfim. É muito importante esse tipo de atitude. Agora tem que lembrar o seguinte, Guilherme: o delegado, a priori, o que é a função dele é descobrir a autoria e materialidade dos delitos. Por falta de vaga nos presídios, eu ficava com presos lá até a sentença. Ou seja, teve preso que ficou comigo lá 2 anos e pouco. Dependendo, no processo tinha uma precatória de longe a ser executada, e enquanto ela não chegasse, não poderia ser proferida a sentença. Mas o certo é, delegacia não ter preso. E o motivo é simples: ela não tem estrutura de um presídio, os servidores que ali estão para investigar delitos e não para custodiar presos. Além de ficar no centro da cidade, é sempre um risco, né, para a população das adjacências. Por isso que eu digo, a gente pegou aquele limão lá e fez uma limonada, mas o correto é que não haja preso em delegacias. Eles devem ali permanecer somente da condução até a lavratura do auto de prisão em flagrante. Na sequência, deve ser encaminhado para um presídio. E esse trabalho agora aqui em Foz do Iguaçu, essa atuação junto ao Grupo de Diligências Especiais, o GDE, porque o GDE é um dos braços mais importantes da atuação da polícia, sem querer, claro, né, colocar em hierarquia qual que é mais, qual que é menos, mas enfim, a gente sabe que o GDE tem uma função bastante importante. Qual que é a base, qual que é enfim, quais são as premissas aí que, né, o GDE passa a adotar agora com sua chegada aqui na cidade? Eu quero, de antemão, mandar um abraço para meus colegas do Grupo de Diligências Especiais aqui de Foz e dizer que realmente é o grupo de atuação. Normalmente as prisões são feitas aqui no âmbito da CCSDP por agentes do GDE. E é importante dizer o seguinte, que toda e qualquer atuação nossa é pautada nas novas diretrizes do Dr. Rogério Antônio Lopes, que é o nosso chefe. Inclusive, eu devo a ele a minha vinda para Foz. Importante dizer também que, eu sempre falo isso para a população, a gente não adivinha nada, Guilherme. Para eu ter uma boa atuação, eu preciso de informação, que é a nossa matéria básica e matéria-prima básica. E disso eu preciso ter a confiança da população. Por isso eu sempre peço e fomento a utilização do 97, que é o nosso disque denúncia. Portanto, a população que está nos ouvindo, nos ajude e mais adiante cobre. Sem informação, polícia nenhuma do mundo faz nada. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela tem até algumas dúvidas, né, com relação à segurança dos canais de denúncia, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou denunciar tal situação, vão descobrir que fui eu e aí eu vou ter consequências depois, porque a polícia não vai estar aqui para me proteger. Esse é um pensamento, um argumento comum que a gente ouve das pessoas. Agora, como é que funciona até essa questão do sigilo dos dados? Como é que vocês trabalham todas essas informações? Veja só, Guilherme, nós temos obrigação, inclusive legal, de manter o sigilo absoluto. Então está aqui, o disque denúncia está aqui, e eu posso garantir que todas as denúncias dirigidas ao 197, a gente respeita o mais absoluto sigilo. É importante que se diga isso, inclusive se tem algum contato para tirar alguma dúvida, a gente faz não no local, a gente não procura diretamente a pessoa, a gente procura outros meios para fazer contato, para complementar a informação que nos foi repassada. É importante dizer, Guilherme, vamos imaginar a população de Foz do Iguaçu, de bem, querendo denunciar, por exemplo, os pontos de venda de droga. Você imagina quantos pontos não poderiam ser denunciados? Você acha que a população não sabe disso aí, Guilherme? Sabe, pode e deve ajudar para ter uma Foz mais tranquila. Temos que lembrar, igual nós estávamos falando fora do ar, próximo a um ponto de droga, a gente tem ali, ou ligado a eles diretamente, receptação de produtos furtados, roubados. Nós temos muitas ligações, inclusive, com os crimes de homicídio. Então é o seguinte, a segurança pública é dever do Estado, né? E também dever da população, nos ajudar na medida do possível e, logicamente, respeitar o sigilo absoluto no que tange às fontes de informação. Até porque, né, a polícia, né, em nenhum lugar do mundo tem condições de estar 24 horas por dia acompanhando tudo o que acontece. Enfim, esses olhar da população, essa informação qualificada, claro, né, isso pode fazer a diferença entre uma investigação bem-sucedida e a prevenção realmente de vários outros crimes, né? Eu chamo essas pessoas de colaboradores. E são. Imagine nesse momento nós estamos aqui, Guilherme. Pode estar acontecendo um crime do outro lado da cidade. É importante que a pessoa veja uma atitude estranha, uma movimentação estranha, e já de imediato ligue para as polícias, faça a denúncia. Não precisa se identificar, ninguém vai pedir sua identificação. É importante que avise a gente, porque é melhor prevenir. Remediar sempre é mais caro e mais complicado, Guilherme. Então, vê a movimentação estranha, já comunica, tenta passar a possível placa, por exemplo, fotos são. É tudo de bom na investigação. Agora, sem se expor a risco nenhum. Inclusive, a polícia garante esse sigilo absoluto, como lhe falei, inclusive por imposição legal. E até vamos destacar aqui, recomendações para a população nesse sentido, né? Que tipo de informação a pessoa deve observar ali, questões que venham a facilitar o trabalho policial. Você falou até da questão aí de placa de carro, enfim. Quais são informações aí determinantes que auxiliam realmente aí a polícia em todo esse trabalho? Olha, Guilherme, todo mundo tem um feeling. Todo mundo nota quando a atitude foge da normalidade. Todo mundo nota quando numa casa entra e sai pessoas demais. Não é normal, não é comum. É comum no dia de festa, mas normalmente ou fora de hora, a pessoa notar muita movimentação numa casa, a pessoa notar muitas vezes o mesmo veículo passando numa rua, não sendo o caso de morador, é de se observar e é de se comunicar à população. Eu confio no feeling da população, Guilherme. Não tem nada específico a se dizer. A coisa errada pode se mudar de diversos modos. Agora a pessoa nota quando algo foge à normalidade. E aí vai a comunicação. Mesmo antes até de ter certeza do crime. É importante que se comunique, porque daí as forças policiais vão poder observar de mais próximo aquela situação que está destoando da normalidade. Portanto, 197, né, o canal aí do Disque Denúncia. A gente sabe que a tecnologia ela chegou para valer aí e a gente observa, por exemplo, questão de aplicativos que algumas corporações policiais vêm lançando, contatos de WhatsApp também. Há alguma forma aí para que sejam repassadas as informações? O 97 só para ligações e nós temos ainda o nosso WhatsApp. Pode anotar aí, é 99-845-1187. Portanto, vamos repetir aqui, é o 99-845-1187. Perfeito. É o número que cai direto para o GDE, direto para a Polícia Civil? Direto com esse que vos fala. Na sua mão aqui, para quem está acompanhando pela webcam, né? Exatamente. É 45, viu? É 45 código é o código, diário, daí 99-845-1187. Perfeito. E é garantido o mais absoluto sigilo. Então, por quê? Porque ferramentas como essa possibilitam a emissão de imagens, a emissão de até mesmo de áudios que acharem interessante, e garanto para os senhores, o sigilo é guardado no mais absoluto segredo. Porque nós temos que ter esse feedback da população, para depois, mais adiante, sermos cobrados, Guilherme. Nós estamos chegando agora na cidade, passamos 4 anos fora e estamos nos adaptando. Embora eu seja sempre morador aqui, uma coisa é ser morador, outra coisa é atuar como delegado. E eu repasso isso às minhas equipes de trabalho, inclusive pego no pé de cada uma delas para que a gente possa dar um retorno a cada uma das denúncias. É muito importante. Por óbvio, a gente não vai poder atender ligações, muitas vezes nós estamos em outras ocupações, mas eu sempre procuro dar uma resposta mais adiante daquilo que nos é comunicado. Conversei aqui, portanto, com o delegado Francisco Sampaio, ele que é titular do GDE, Grupo de Diligências Especiais na Polícia Civil, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, falando um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a volta aqui à Terra das Cataratas. Delegado, muito obrigado pela participação aqui na RCI e sucesso nesse trabalho e a toda a sua equipe também. Eu agradeço e, novamente, espero contar com a confiança da população no envio de informações. Nos passe informações e mais adiante cobrem resultados. Fico muito grato pela forma como fui recebido aqui em Foz e quero dizer o seguinte: nós estamos aqui para servi-los e protegê-los e vamos fazer da melhor forma que pudermos, inclusive calcados as informações que vocês nos repassarem.